Ainda é tempo, eu falo pra mim mesmo. Questionei meu passado, observei muitos erros e quem eu prejudiquei. Só eu e quem gosta, hoje pesando tudo, angústia me deu foco. O que eu ganhei agindo daquele jeito? Nada. Coisa de adolescente, eu caí em pilha errada. Cilada. Do sistema nos colocamos contra nós mesmos por besteira, nos matando, vidas virando pesadelo. É sem segredo, pra deixar mancada. Se não pisar, não anda. Quantos exemplos tive na caminhada? Quanta raiva eu passei, mas quantos eu deixei com raiva, pensando estar com razão, querendo ser o cara. Igual a um corte de estilete, discreto, mais profundo é meu conselho, pense em seu futuro. Já entendi que eu tô aqui, não é de graça. Não quero vencer, mas quero sim que o bem vença. Eu sei que tudo às vezes parece estar perdido, mas o tempo corre e não tem nada definido. Vai travar batalha com o próprio medo. Incerto, inseguro, temoroso desde cedo. Igual eu, igual você, igual muitos daqui. Pensando em subir, mas com receio de cair. E ver que nada nunca vai mudar. Mesmo assim eu te digo, não desista de tentar. A lágrima, o desabafo da decepção. A página que não vira é a depressão. Irmão, ontem sonhei contigo e vi o choro da mãe, o sorriso do inimigo. Vi duas portas pra você escolher seu caminho. Livre com Deus ou preso e sozinho. Sua história é você quem vai fazer aí, maluco. Só depende de você. Ainda é tempo. Dentro de cada coração, mudar uma vida, quem sabe uma nação. Depende de você, de mim também. Seguir pela verdade o caminho do bem. Seu pai, sua mãe, sua mina, cadê? Muitas vezes eles servem pra revolucionar você e te fazer entender como é a vida, pra encontrar em você uma saída. Saída essa que é pra te ajudar, mas se for pelo errado só vai te afundar. Porque comece em você a mudança, depositando paz, amor e esperança. Eu sei que o sangue que escorre tem manchado histórias tristes, caminhos cruzados. E como vou te ajudar se não me ajudei? Como vou mudar alguma coisa se eu não mudei? Se eu condeno alguém, estou me condenando. Se eu te jogo no poço, também estou me afundando. Vai ver que é isso que falta perceber. Se preocupar em aprender a viver, porque o novo dia vem chegando. O céu azul e o sol ainda está brilhando, mostrando que o Criador nunca erra, mas sim o homem que mata por terra. Revolução pessoal na sua mente, dentro de você um forte elo da corrente que o sustenta e que me mantém de pé. Sabedoria, dignidade, força e fé. Disse, me disse, é só motivo pra otário. Crocodilagem, não, não, faço o contrário. Revoluciono minha forma de pensar, pra no meio do caminho não parar. De batalha. Tem que ser sujeito e não deixar falha. Seguir em frente e levantar a cabeça. Irmão, fazer o bem, mesmo que não mereça. Eu não me iludo com a piranha de olho azul, nem muito menos com a BMW que te deixa no veneno. Minha batalha, minha luta é espiritual, pra vencer o mal com um corte transversal. Eu sei que o vento sopra ao contrário, a vitória é difícil, vencer no crime é foda, vencê-lo é ainda mais. Quando o que temos é um catálogo de erros sem estrutura, sobreviver com pouco dinheiro, duas garopas por mês, ou cinco delas no dia. E também não sou os olhos do, mas tenho meus planos de correria. E quem não tem? Quem não quer ser o seu próprio patrão, ver o seu sonho realizado, fazer o que gosta, irmão. Jogando bola ou cantando rap é meu exemplo, mas enfim, fazendo o que prefere, qual caminho é isso aí, ainda eu não descobri. Só sei que a chave é o amor, e é por aí, ver um no topo é fácil. Eu queria ver todos sem restrição, lado a lado, um ajudando o outro, e é assim que o batalhão é estruturado. Ideias positivas, tudo sendo somado. Cabeça de balaio do bem, com pensamento ninguém sabe mais do que ninguém. A humildade na medida do possível, assimilando as lições que vem do inconfundível. Aí, bandido, e de vilão na história não tem nada. Vem comigo, na fé da grande jornada vitoriosa. Me lembrei que ainda não acabou, e o meu erro me ensine, maluco, ainda é tempo. É tempo.